Minha 13 me falava às 3h30, chama o controle, Ana, 2098, meu Deus. 208, 963. Segundo 963, contato radar na decolagem, subiu para o nível 360, saudação, Ana. 0360, voo 1963, autoriza toco, Leda? Segundo 963, autorizado, Leda. Tô de Leda, voo 963. Salvador, bom dia, Guam 233, estabilizado, ILS, pistão a zero. Salvador 233, bom dia, autorizado, pouso, pistão a zero. Vé 17, 0 graus, 619. E depois, cabeceira 10, 1233. 3-1-2, corrigindo gol 1-2-3-3, no solo aos 4-2. A levar a ficha de controle só na frequência 1-2-1-9. 2-1-9, obrigado. Obrigado, bom trabalho. 963. 649, passando identificação, deixa 4 mil pés de via chegada bom. Altímetro número 16. 149, você fala 2007, autorizado, assinado procedimento ILS de Felipe Sanazoura, e fone estabilizado. Autorizando a descida para 2000, reportarei estabilizado em SM 7810, o Golfo Rebalão. 649. Roma 649, contato final da Precision Nation, tem Roma 3895. 3895, bom dia. Foro 649, bom dia. Tráfego está autorizado por pista 90, vento 60 graus 079. Ajuste altímetro 1096. Autorizado por zona 10 com 1096, agora 649. Nove no solo, a 1-0, olha para fechando o controle de solo, frequência no 2-1, décimo nove. Olha, 2-1-9, maneira 4-9. Bom dia, sem identificação, está em contato radar passando o coral, o Igre sabe quando você está chegando a bomba de ano, reposta em 10 descida. 239, deixa para 4, 26, altímetro na 0 no meio. Bom, mamãe, que eu sou no bom dia, chame pronto. 759, tem informação boa, autorização Guarulhos? Bona 759, bom dia, chame o controle Solima 219 para cópia. Que o Mery está indo a São João, né? Azul 2704, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-60 graus 0 menos. Decola pista 1-0, azul 2704. O Mike Eco Zulu, ajuste altímetro 1-0 no meio, reporte no ponto de espera da Oscar. 1-0 no meio, reportará ponto de espera da Oscar, Zulu. O meu Mike Rosulo autorizado ingresso, sistema 7, a porta alinhada e pronto. Bom, meu Mike Eco Zulu autorizado, decolagem pista 1-7, vento 1-60 graus 0 menos. Zulu 2704, decolado aos 22, chame o controle instalador na frequência 1-20 decimal 80. 208, 2704. Controle Salvador, bom dia, azul 2704. Azul 2704, bom dia, contato radar decolagem, suba via Puca para nível de voo 350. E saída 350, 2704. Ah, o meu Mike é com o voo decolado aos 23, curva direita, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Curva direita, chamada ao controle, Zulu. Salvador, muito bom dia, Papa Romeo, mais perto de Lula. Papa Romeo, lá, que é o bom dia, mas tem sido o de Lula. Lá no meu pé, direto Manati. Meu pé, direto Manati, mais perto de Lula. 603, bom dia, sem identificação, sem contato radar, 66 milhas setor sudoeste de Salvador, vou direto TAP para interceptar a chegada do Mediúno e reposto quando o Neógio descida. Vista para nível de voo 050. Pastor 39, comprar o tio final do procedimento, ele é fixo, corre 1 na 8, decimal 9, 5, bom dia. Pastor, é o pastor 39, está estabilizado no localizador, já tem a pista. Pastor 39, estou tendo aproximação, agora autorização para pouso. O vento para cheque 170 graus 079 e hoje o altímetro 10116. Após o pouso, procede para o bate militar? Afirmativo. Sente. D704, centro de Recife, no 2000, decimal 85, as negativas, no 25, decimal 45. Pastor 39, Teatro do Estado, autorizado pouso, Estrela 0, vento 170 graus, 0, 9 mais. Estado pouso, baixar travado, favor de nota. Autorizado alinhar e manter pistola zero. Autorizado alinhar e manter no zero, 93. Passando a ver, passaria 2223, próximo ponto de espera da pistola zero. Passaria 2223, número 2, para decolagem, mantenha o ponto de espera da pistola zero. No solo 33, libere a próxima direita via taxiway Eco, na minha escuta autorizado táxi via Alfa, Delta, na Delta mantém a posição. Quente, livrando agora a direita e aguarda na Delta. Isso, eu sou usada a descida para 4.003, altíssimo 1.096. Autorizado, decolagem Pistola 0, vento 170 graus, 059. Pistola 0, Pistola 0, com 2223, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Cruzamento, hotel, estacionamento, frequência livre. Corrigido, pastor 3 e 9, autorizado, cruzamento.